pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Ainda pulsa. Lembra, tá aleijado, né? Pulso ainda pulsa. O que adiantou? Roubou, matou, hoje está aí numa cadeira de roda. Pulso ainda pulsa. Se eu ficar aleijado numa cadeira de roda, eu me mato. Pulso ainda pulsa. É, mas por que está na cadeira de roda? Pulso ainda pulsa. Ainda pulsa.